caos é início. É como se fosse um Big Bang mesmo, né? Essa explosão de coisas que no fim vai se expandindo e... Eu viro suor nos calos dos pés, pimenta murubi na salada, ventania às 3 horas da madrugada batendo na janela. É o ruído que não tem combustível ordem, da transformação. Mas pode ter um desenho. É tudo aquilo que me ajuda a perceber o que eu já sou e o que eu posso ser. Somos chamados de volta à terra. Entre eu, caos. Dentre eu, outro caos. A bagunça, confusão, problemas. Voltamos assim, do fundo sem solução. Eu pego essa experiência que eu tive nesse momento, essas coisas que aconteceram, e transformo em música. É muito visceral quando eu escrevo nesses momentos. Eles nos afogam. Causa impacto geral em toda a minha arte. Eu quero levar minha arte pra... A ancestralidade sempre nos traz de volta. Eles continuam nos matando. É o outro. O caos sempre nos traz de volta. Eu posso ser o caos? Por que você tá sorrindo pra mim?